e chame pronto para o táxi. Ok, obrigado. Vamos parar para o táxi. Obrigado, bom. Ah, bom, hoje. Solo controlado, 220 graus, 089, Hotel Delta. Foca na solo controlado, líder Hotel Delta. Solo, Janela 62, 103, para o pushback, exatamente. Posição para a vitória. Janela 62, 103, é mais para o pushback. Tá, agora já está para a escuta. Aeronave que chamou? Mais 40809 para Vitória, nível 340 autorizado. Decolagem da 28, curva esquerda, subida da El Leda Bidev, via Pesulo 44. 5033 transponder, controle 120 do Sima 8. Para 089 correction para posicionamento. Hotel Delta, frequência livre. Voo 864, passo nível 095, solicita diária do Alfa Romeo Uniforme. Aguarda autorização no 864, estou para livrar tráfego, curva direita, voo na proa 065. 065, proa no 864. Seja autorizado a linha decolar pista 28, corrigindo. 220 graus, 109. Autorizado a linha decolar da pista 28 azul, 4463. Salvador, gol no 867, boa tarde, tem informação November no portão 7, aprovação para Brasília. Gol no 867, boa tarde, para Brasília, nível 360 autorizado. Decolagem da 28, curva esquerda, perfil de subida Elefa 1, via Upper Zulu 17. 5037 transponder, controle 120, decimal 8. Gol 867, aprovado Brasília 360, Pesulo 17, decola da 28, curva esquerda, Elefa 1, 5037, transponde, 1208, controle, gol 867. Correto, sempre para posicionamento no 867. Vai chamar para o 867. Tá, de seu Xenia 6254 com 67, são 67 bola, alternada em Campinas, com 4 horas de autonomia. 254, táxi via Pátio Índia, ponto de espera, turre 118, decimal, pois não. Táxi via Juliette, Alfa, e ponto de espera, turre 118, decimal 95, ajustando 095, bom voo. Juliette, Alfa, 1895, no 095, obrigado, bom dia, até lá na escuta, Xenia 6254. Para o Tarsco, 2067, 140 a bordo, na autoria 4 horas, no Praia da Galinha. Gol 2067, segue a aeronave da Avianca via Juliette Alfa, ponto de espera do Rio Uno, no 8.95. O Anjo Chuno 015, bom voo. 015, segue a Avianca, Juliette Alfa, espera 8.95, obrigado, gol 2067. Brau Azul 4463, livre da sessão. Para o táxi. Assim que eu vou liberar a retaguarda, estou autorizado a chamar a 6205. 230, voa IPT. Copiou IPT, senhor. Firmo, voa IPT. Positivo, 2230, voa IPT. Para o táxi do Oxanel 62. 1-3. Estamos com 124, autonomia de 3 horas e 10, alterna Campinas. Eu falei que isso vai voar direto ao fim, com facilidade. Vamos. 4, Juliette Alfa, 1895, 1015, Oxanel 62, 1-3. Boa tarde. Viu, né? Não, para 3 mil pés, 2, 2, 3 graus. 3 mil, 2, 2, 3 graus. tarde. Boa, Chanel 254, no ponte Bela Pronto. Quatro pronto, pode esperar? Pronto, Chanel 254. Autorizado, alinhar, decolar, pista 28, 220 graus, 1 a 12. Isso, alinhamento e decolagem, Chanel 254. A posição é inicial e mantém o pista 28. 2230, autorizando o Sérgio Vitor 364 completo. Opa, afirmativo. Pode voar então 64, né? Boa, 64, S2500, reporta sinal estabilizado. Afirmativo, voando 64, 2500 pés, 2230, chama lá. C254, Decolossos 47, 1208, bom. 208, bom dia, Chanel 254. Bom dia, controle da Chanel 254, mantém o eixo no perfil da ELA. Boa, voa linda da presente, devido às restrições, 6254. Ok, com curva à esquerda na proa de Leda, o Chanel 254. Azul 4463, atingiu 180, solicita a proa de Tio Costa. Aguarda, Azul 2067, vento 220 graus, 109. Decolagem autorizada, pista 28. Mantém pro até 2500. Decolagem 28, mantém pro 2005, 2067. Olá, Torre, muito. Boa tarde, 63, 6213, ponto de espera da 28 pronto. O gente mantém a ponto de espera, aguarde instruções. Mantendo, aguardando. Pesado final, reporte estabilizado 223A. 30, chama lá. Azul 4463, autorizado e o COD. Gol 2067, decolou 50, 1208, bom voo. 208, bom, obrigado. Controle Salvador, voa gol 2067, passando 2013 aí. Pelo Serra Lima completa a via para 2000 pés, autorizado LS, reporta 3. Gente, 2000, via, chamada. Deu 1500. Patrão ligou 2067. Ou 20627, prosseguiu. Bom dia, decolou, passando 2000. 2067, acione o transponder 5096, sobe 360, via saída da EL. 5096, 360, pode varar para onde da EL? Não tem a via saída. Tem via saída. Estabilizando o final da 2230. 2230, Ciente, chama a torre agora 118.95, completo. 18.95, obrigado. Até daqui a pouquinho. É. Azul 4463, serviço radar encerrado, mantém o nível de voo no 80, chama Elielzo no 20, decimal 1. Elielzo 1.20, decimal 1, azul 4463, boa tarde. Salvador, passarelo 2230, uma final agora de 3 milhas, baixou, travou. Passarelo 2230, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 28, vento agora 120, 240 graus, 149. Ciente livre, pouso 2.93, pessoal, com a terra da passarela nacional. Opa, afirmativo. Após passar mesmo alinhar e manter o cabeceiro no zero. Após o colega ali mantendo 2.8, né, Xerê? 2.500 pés. Posso decolar e vou manter a proa até 2.100 pés, 4.0. Com 1.867 a solo. Três, 2230 no solo ao 54, esquerda, chama solo 121, décimo 1. 218, 2230. 2111. 211, obrigado. Solo, boa tarde, portaria 2230, ligou? 2230, boa tarde, taxi via Alfa Juliette, remota 1241. Alfa Juliette, 1223230. O Xenã 6254 chama agora Recife no 3325. Sono 3325, Xenã 6254, uma boa tarde, senhor. Uma boa tarde. Salvador, gol no 867, pushback, acionamento no 7. Controle, o Kida Serra Lima interceptou o localizador, está em condições visuais. Poderia cancelar o presente e prosseguir para a 17? Chama agora a torre para o cancelamento, 118.95 Lima. 18.95, bom dia. Bom dia. Controle, eu vou 2067, continuando para a sala. Prodi? Sierra Alfa, Romeu Lima Alfa, sala. E aguarda, não escuta. Guarda. 21555, curva à direita agora, intercepta, para interceptar a final da 17, reporta na final da 17, o trem baixo travado, Quilo Serra Lima. Lima vai chamar a final da 17. 62-13, Oxané, decolado 56, controle 120, décima 8, boa viagem. 208, uma boa tarde, bom final de semana. Tarde 213, 360, saída da El Vila. 360, para a saída da El. Confirme, curva esquerda na prole da El, senhor? Está livre, 6213. Grato, vá na prole da El. O transponder 01, 16, controle 120, décima 8. 4-Lima correto, confirmando, PB0 único. Único. Encerramento, táxi, decolagem com a torre 1-1-8-9-5, adiciona 0-1-5, bom voo. Salvador Azul 4089, posição 2 para CUT, estacionamento. Posição desautorizada, 4089, chame pronto para o táxi. Demora para o táxi. Aí que o Romeu Alfa mantém para siga. Zero 67, chama agora Recife no 3325. 13325, boa, obrigado. Então, alforada do plano? Tratado com a IES, né, com o meu alfa. Na prodileza, 6213, traço. Salvador, muito boa tarde, azul 2788, informação 90, cópia de autorização para Paula Santos. 788, prepara o subida lotar e aguarda a cópia. Lotar aguardando, azul 2788. O Quilo Serra Lima girando final da 17, baixar travado. Ok, Quilo Serra Lima, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 230 graus, 119. Lima ali pro pouso. Quilo Serra Lima, banda de passos, final da 17. Gente, ficar atento. Azul 4089 para o táxi, 73 a bordo, 3 horas e 40, alternando Porto Seguro. Repito, 4089 para o táxi, 73 a bordo, 3 horas e 40, Porto Seguro. 4089, táxi envia parte 3. Pátio 1, pátio 3, Kilo, Alfa, você espera a torre 118, décima 95, ajustando a 095, bom voo. Pátio 1, pátio 3, Kilo, Alfa, 1895, ponte de terra, 4089. Como é que o Romeu Alfa é o solo? Zero, confirma o pátio. Pátio 5, direita, para pátio, está afinal, frequência livre, boa tarde. Menos ou menos para a cópia, o Mike Romeu Alfa. Vitor Hotel Papá Voa Mumba para chegada Karen. Chama a descida. 3 horas e meia. Voo 1867, vai seguir a nave da Azul via pátio 3, Kilo Alfa, ponto de espera, torre 198, decimal 95, destino 095. B15, segue o trip, pátio 3, Kilo Alfa, 1895 para a colagem, 867. Bateria de 2223 após o gol, ingresso Juliette, remota no 2. Ok, após o gol, Juliette, remota 1 no 2. 23, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2. E Guardião 07, prossegue via corredores e os vagões. Chama 62 ano 3, chama Recife, 13325, alterna, 125 decimal 162 ano 3. 3325251, Oxanã 62, 13, boa tarde, bom trabalho. Bom, obrigado. Para Paulo Afonso, decolagem da 28, curva direita, servida subida ao Lotar, mantendo para outra 2.500 pés. Rota Zulu 9 até Frutia após DCT. 5051 no transponder, controle 120 decimal 8. Suspenso confirmando o transponder 5051. Planejamento correto, time para o estacionamento. Sossego 07. Copiado, Guardião 07. Foi Salvador 1867, boa tarde. Ponto espera 28, pronto. Boa tarde, Gol 1867, autorizado a alinhar e manter cabeceira 28. Sim, mantém 28, Gol 1867. O 4089, decolada 06, mantém pro até 2.510, após controle 1208. Ok, mantendo a pro até 2.500 pés, controle 1208, azul 4089. Dá pra falar dentro para 4.000 pés, 1014. Chamando o ponto de espera da Papa, o Romeu Fox Lima, ajuste no 0 no 4. Autorizado voar direto Leda, liberado as exceções, o azul 4089. O Guardião se chama a torre 102.95. 1.1.8.95. Ok, o Romeu Fossati tem informação de tráfego para a nave da polícia, o Guardião 07, aproximando agora do farol de Taboão, aproximadamente 2 milhas do farol, ok? Afirmativo, está certo, eu dou a Fossati Lima. Salvador, o Guardião 07. Guardião 07, a porta farol de Taboão para informação. Helicóptero agora decolando da 17, a porta visual com o mesmo. Quem quiser visual com o mesmo, tem um tráfego no site. Reporte farol de Taboão, Guardião 07. Já na vertical de Piatã. O Guardião 07 prossegue direto final pátio ou 17? Direto pátio, que é autorizado. Ok, autorizado o cruzamento da final da 10, o Guardião 07 reporta a final do pátio do GRAE. Reporta da GRAE, Guardião 07. Romeu Fox Lima, decolado ao 09, controle 1208. 208, meia. Autorizado o Salvador, papá Romeu Fox Lima. Confirme. Papá Romeu Fox Track Lima, meu comandante. Decolou na sua escuta, primeira curva direita, está mantendo 510, vai passar o vertical para onde está a sua. Sentido do Guardião 07, sentido contrário? Estou ciente, comandante. Ciente, prossiga na escuta, 500 pés, reporta no farol da barra. Por Romeu Fox Lima. Pois é, a farol da barra, Lima. Boa 6141, boa Anto, desce para 4.000 pés, 1014. Boa do Anto, 4.000 pés, 1014, 6141. Estamos no 49, segundo o solo controlado do GRAE. Coordenação para executar o procedimento em nave na pista 28. Confirme. Era 6141, solicite. direita, executar o procedimento RNAVE na pista 22. Positivo, eu no 4, não aguardo a autorização. Pode. Zona 867, decolagem autorizada, pista 28, vento 210 graus, zona 39. Livre decolagem 867. Gente, livre corte, boa tarde. Negativo, mantenha a via chegada a cara. Boa tarde, Guardião 06, prossiga. Gente, Guardião 06 já está pronto para decolagem? Ok, reporta no... Considere, aguardo para decolagem, ok? Aguardo para decolagem, Guardião 06. 6315, mantenha via chegada em pit, desce até o 050. 050 via pit, 863, mantenha. Nós mantendo linha do litoral, a 500 pés não interfere. Controle 1208, voo 1867. 08, obrigado. Sangue Salvador, eu vou 1867, boa tarde. Boa tarde, 1867, saída Elefa 1, sobe 360 após 2500. Elefa 1, 360 após 2567. Está interferindo lá na frequência dele, o que eles estão ouvindo a fone de vocês lá? O Guardião 06, autorizado decolagem do pátio, reposta fora do solo, vento 210 graus, 129. Azul 4089, chama agora a Recife no 3325, alterno no 25, azul. Para Serra November, Serra November, grupo de Zulu, decolagem da Inrimar, comprou a Nordeste, o transponder 01121, controle 1208, 500, pés sobre, para São Sebastião do Pátio. Michael Romeu, ficou correto? Pode comprar apenas o equipamento? Prossiga, Fox Lima. Livre, Lima. Sim, congestiona 094, tomou voo. E Guardião 06 aguarda transferência fora do solo 104. Entendi. Confirme. Prossiga. Não entendi, a mensagem é muito chata. O Michael Melfa é acionamento? Acionamento a critério chama pronta decolagem, Michael Melfa. A 28, subiu o Valter 361. Autorizado, Valter Vitor 361, completa sinal, reporta estabilizado, o Leão 4. Olá, presente, Valter Vitor 361, reporta estabilizado, o Leão 461. Oscar, em hora madrugada novamente. Você é o voo Terra Vista 363? Autorizado 363, 164. Bravo, 363, contando. Decolagem. Reporta fora do solo, Mike Romeu Alfa, para seguir a critério, vento no aeródromo 210 graus, zona 3, no atraso da reportagem no setor. Controle, aguardião 06. Sossego 06. Corredor 7, 510 para onde, né? Boa tarde para Guarulhos, nível 340 autorizado. Decolagem da 28, curva esquerda, subida da El Leda Motiva, via Pérdulo 10, Piraí, Umbade Conforme. 5054 Transponder, controle 120.8. Gente, Mike Romeu Alfa, prosseguindo com Proa Nordeste, chamo o controle agora 120.8. Proa Nordeste, Mike Romeu Alfa. Desejo assim, correta, informa que a fase de colagem manterá para outra 2.500 pés. Pesou no 4.4, desce até o 070. Chegou o meu Fox Lima. É bom, a sua escuta, né, comandante? Que a gente ainda não está passando pescando, até batendo 500, aí tentar voo de Salvador. Conquista, positivo. Vitória do 2230 para a vitória da conquista, nível 180 autorizado. Decolagem da 28, curva esquerda, subida Elefa 1. Após o Oplor, após a vitória da conquista. 5066 Transponder, controle 120.8. Ok, então 180, vitória da conquista, decola 28, curva esquerda, Elefa 1. Oplor e vitória. 5066, 208, controle 230. 230, correto, espera para o funcionamento. Inversa para o curso e chamará, 223. Apresente mais 10 o Macomel. Mais 10 minutos, sim. Dirigindo 4 mil pés, chanero 61, matrona. Deu no 4-1. 2 mil pés, reporta sinal estabilizado. 2 mil pés, reporta sinal estabilizado, chanero 61, matrona. Guardião 06, frequência livre. Chama retorno. Atingindo 73, no 4-4. Piso no 44, na vertical com aeronave 4.400 pés em descida. Está reautorizado, descida até o 50. 50, 31, 44. Piso 18627, chama Recife, 1288, alterno 1353, 1867. 288-353-1867, obrigado, Landir. Tempo. 4 pés, Victor, até o papá. Victor, até o papá, autorizado para 2.000 pés, 1014. 2.014, papá. Salvador, o papai Romeu, o meu foco está aqui, está passando o canal do parque do Peituaçu. Chama a torre agora 118-95 Lima. 2.5 comandante. Atingindo 050-3144. Tráfego ultrapassado 3144, autorizado 2.000 pés. Mantenha via chegada. 2.000 via chegada 3144. Está autorizado, senhor? Autorizado. Porta estabilizada, senhor, 2.000-3144. Gente, reporta farol de Itapuã, Romeu Fox Lima. Reporta farol de Itapuã, tem condição também de efetuar pouso parado na capoeira 35. Gente. Tinema 315, 3.000 pés com 1.014. 3.63 estabilizado, Xenero 61 Matrona. Completa final, chama a torre 118-95. Completa, torre 285, Mano Matrona, Viana. Itapuã, o Romeu Fox, Trate Lima. Ok, Romeu Fox, Lima, reporta final, cabeceira 35 para pouso parado. Ah, firmo, reporta na final, cabeceira 35, Lima. 144. Paciente, início da repetição, 3144. 18. Puxa, 6141, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando a autorização, 6141. Via 315, vetor sequenciamento, curva direita, voo na Pro 220, desce para 2.000 pés, 1014. 220, 2.014, tem contato? Sim. Já pouso pairado, cabeceira 35, reporte solo controlado, vento 220 graus, 129. Reporte, era solo controlado, pouso pairado, cabeceira 35, Romeu Fox, Trote Lima. Bom dia, 255, bom dia. Via chegada em pitch, desce para 2.000 pés, 1014. Via chegada em pitch para 2.000 pés, 1014, ajustado, gol no 255. 3144, vai estabilizar final, chama a torre 118-95. 1895, boa tarde, seu bom serviço. Vai. Todo táxi? Para o próximo, para o táxi, doutor, 2738. Vetor sequenciamento, curva esquerda, vou na Pro 020, limite ao localizador. Esquerda 020, limite de localizador, papai. Salvador, boa tarde, eu tenho 314, quase estabilizado, reduzido, não se escuta agora. 3144, boa tarde, continua a aproximação, número 2 na sequência. Número 2 aguardando, 3144. Pouso, Fairado 35, Romeu Fox, Trote Lima, está autorizado o táxi de baixa altura, até o 45. Afirmo, considere só nós 25, reporta livrando a 35, Romeu Fox Lima. É, foi finalizado, Lima. Romeu Fox Tracker. Livre Costa estacionar, boa tarde. Boa tarde, graças. Atinge 2000 Victor até passar no lock. Bom, firme. Papatango Victor até passar, 2000 pés no lock. Autorizado LS Victor até papá. Autorizado LS, papá. No 41, no solo 27, livra à esquerda, chama solo no 211. Eu estou livrando, pode ir à esquerda, chama no solo 211, reconhece, é no 41. Solo Salvador, o azul 2788, informa que está pronto para o táxi, 41 no POB, 4 horas de autonomia, alternando Maceió. 2788, táxi de Aquilo, Alfa, ponto de espera, Torre 1, no 8, decimal 95, ajuste na 0-4, meu voo. 1-0-4, Aquilo e Alfa, no ponto de espera da 28, chama a torre 71895. Está lá na sua escuta, azul 2788. O azul 78, por questões operacionais, está funcionando o seu ponto de espera? Poderia confirmar? Devido a questões operacionais, taxi lentamente até o ponto de espera do 2-2? Certo, vai taxiar lentamente até o ponto de espera do 2-2. Tran 3144, no solo aos 29, livre à esquerda, solo no 21, mantém posição antes da alfa. 21 vai manter posição antes da alfa, 3144. Poxa, 6315 na escuta da torre. Escuta, boa tarde, baixando calor no solo. Boa tarde, 6315, aguarda a pista livre. Ah, não. 1144, livrando. Livrando agora, mantendo a posição na frequência. Tran 3144, está autorizado a ingressar Alfa Juliette, posição 09. Alfa Juliette, posição 9, 3144. O 2788, use a passagem aeronave da TAM, após de prosseguimento ao seu táxi. A gente está aguardando a aeronave da TAM, após prossegue o táxi para o ponto de espera do 28. Livre pouso autorizado, pista 28, vento 230 graus, 119. Livre pouso na 28, na 31. Fui LS Victor até o papá. Até o papá chamou a torre 118-95. Obrigado. Torre Papatango Victor até o papá, boa tarde, transfere, fui LS. Victor até o papá, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, prossegue para pouso na pista 28. Vamos para 35, Felipe. Porta para cancelamento, Victor até o papá. Ok, vai reportar. Siga 09. Tenente, está autorizado, Guardião 09. Está na reta? Oxe, minha 315, no solo 31, no livro à esquerda, chama solo 1219. Reto, boa tarde, Xer Romeo Alfa. Vai manter 2.500 com você? Xer Romeo Alfa vai manter 2.500? Salvador, chama 315, boa tarde. 315, boa tarde. Taxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, frequência livre para coordenação local. Curva à esquerda para o circuito pela direita da 35, reportando a final da 35. Vitor, até o papá. Mostra a final da 35, papá. Torre de Salvador, o azul 2788, próximo ao ponto de espera pronto na 22. Boa tarde, azul 2788, mantém ponto de espera. Mantém a posição, azul 2788. Vista até o papel, plano cancelado, azul 9632. Passeio no 632 e reportar na final da pista, papá. Guardião 07, prossiga. Ok, Guardião 07, ciente, Arondina, autorizado, 500 pés, aguarda para decolagem. Frequência livre, Guardião 09. Seu papá confirma o pátio pós pouso. Pátio 4. Quente. Baixado, travado 35, vista até o papá. Vista até o papá, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 35, vento 220.